Lisboa, que vai a voar nas asas do vento, por vilas e vales, sem nunca virar. Valente e vaidoso, o meu vê a voar. Se lhe dá na veneta, ai, ai, ai, lá vai parar a valeta, oh. E vem outro ver para a Vera, vamos ver. Eu tenho um ver que voa do Porto a Lisboa, que vai a voar nas asas do vento, por vilas e vales, sem nunca virar. Valente e vaidoso, o meu vê a voar. Mas se lhe dá na veneta, lá vai parar a valeta. E venha outro vê para o Vitor, e venham ver para cada um de nós. Eu tenho ver que voa do Porto a Lisboa, que vai a voar nas asas do vento, por vilas e vales, sem nunca virar. Valente e vaidoso, o meu vê a voar.